quase ser. Não faz Maria diz porque tá tudo errado no quê. Lágrimas fazem chover, mas o sol já vai nascer. Enquanto isso tem o que ser, o amor de mim 16. Tô sempre armado de raciocínio, disparo e ilumino o deserto, vira cassino. Só jogo os mortais no caminho, mas consigo enxergar o lugar que piso. Tá cada vez mais raro encontrar sorrisos. Todos os corações agora tão partidos. Aqui os inocentes nunca saem vivos. Bala perdida é o caralho, seus assassinos. É fácil saber todos porque essa grana manda, mas não vou obedecer. Se eu conseguir chegar em casa, vou agradecer. Ver o quanto fomos atingidos e se tamo bem. São tempos de guerra. O amor teve que se armar. Vê mesmo se é nós na fita, guerreando do lado errado, nossa luta se complica. A guerra é fria, o jogo é sujo. Eles querem forjar, mas eu não fujo. São hipócritas, com a camisa da seleção, cheio de ódio, especialista em destruir a reputação de quem trabalha, mas não concorda. Se liga a corda, é sem acordo. Minha mãe que fala, toma cuidado com o olho gordo. Tão de bilha na gente, enviados por Deus. São melhor do que nós, vão ter que lutar pra garai. Já sabemos quem são nossos inimigos, não chamar de irmão. Sua bala perdida deixou meu mano deitado no chão. Vem com a sua praga que eu vou com meu axé. Ancestralidade de raiz é nossa fé. Tô na atividade, falsidade que me ronda. Com quase 50 tios são tirando onda. São